mente. O artista tem todo o seu ódio no grafite. O marginalizado, vítima do preconceito, perde a paciência e resolve do seu jeito. A fúria se espalha que nem peste. Manipular até que tentam, mas não conseguem. Toda forma existente de dominação não funciona onde o povo tem informação. O lixo produzido na televisão só aumenta nossa indignação. Se tentam nos comprar com muita merda, a verdade que aprendemos liberta. Muita coisa saiu do boca a boca. Partiu pra inteligência aliado à força. A opressão foi recebida de punho fechado. Um sentimento de revolta generalizado. Pode vir, não tememos sua farda. Periferia tem voz e ninguém cala. Pois o choro de lamento cessou pra dar lugar às palavras de ordem e autoridade. As comunidades se organizaram, descobriram a importância do trabalho em grupo. Se precisar no que eu puder eu te ajudo. É um estilo de vida totalmente novo. Um ajuda o outro, um respeita o outro, um defende o outro e luta pelo outro. Diretamente do foco do caos, julgamento, julgamento. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, não se procura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, possível cura. Todo planeta, um só povo, uma só voz. O fim dos preconceitos, falsos conceitos. Vários da face da terra já era. Um novo conceito de vida, meu povo agora revida. Reivindica, fim do racismo, corrupção, imperialismo. Iniciado o caos, dando início a nova ordem mundial. Onde negros, brancos, mulatos, asiáticos convivem em paz e harmonia. Fim das barreiras raciais e sociais. A queda do poder vigente, deixa com a gente. Destruição do feito míssil, minha mensagem atinge o oriente e o ocidente. Quebrar correntes que nos prendem, estudiosos não entendem, não compreendem. Tomamos conta, com isso o inimigo não conta. Elementos loucos suficientes pra combater o poder. Fator que determina a vitória, chegou a hora. Quem torce contra e deixa disso, deixa o aviso. Vai comer lixo, sociopata da periferia, decreta estado de caos. Não saio de cima, pacifista sim, nunca. Conivente, não me faço de contente, a mudança agora. Direto do foco do caos, julgamento. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, possível cura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, possível cura. Eu não me iludo, evoluo dos irmãos, tô sempre junto. Julgamento, caos, o novo milênio, fome e miséria. Já era, exclusão, já era, impunidade, já era. A nova era começa aqui, revolução de baixo para cima. Lado a lado, aliados prontos pra missão. Se ergue então e mude a situação. Faço certo por você e pelo seu irmão. O dia do caos, tempo fechado e obscuro. Meus amigos do poder, uma previsão de futuro. Presente alternativa, melhor dizendo, estou entendendo. Tudo pode estar acontecendo, ha, só não vemos, mas podemos pensar, sentir, imaginar. Como seria, como será, um novo planeta, um bom lugar. O mundo inteiro em harmonia, água, terra, fogo e vento. Força, expressão, sentimento, como hip hop e seus elementos. Fim do confronto entre brancos e negros, um bom começo. Uma criança em seu berço, uma semente brotando do chão. O início da evolução, com o poder da união. Nova visão, a verdadeira globalização. Moçambique tá no primeiro mundo quanto o Japão. Não pela tecnologia, mas pelo poder de nossas raízes. Não passamos de aprendizes, pretos velhos, xamãs, pajés serão nossos juízes, verdadeiros juízes. Filosofia tribal, merda do mundo atual. Cada qual faz a tua parte, olha seu semelhante de igual pra igual. Mas nada se transforma em um mar de rosas de repente. Não tão facilmente, bem e mal estarão sempre presentes. Mudando corpo a corpo, posição de poder. Deus aludem eterna luz e não querem perder. Mas não deixarei de cumprir minha parte, tenho fé e sigo em frente. Tô aqui, Luciano, negro de pé e consciente. Ao lado do julgamento, usando o poder da mente. Poder da mente, poder da mente, poder da mente. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, possível cura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, possível cura. Creio o plano, aí maluco acredita. Corona na frente, ativa o caos e bota o pilha. O passo é certo, quem tá certo vinga. Não fico quieto, acredita. Reventa química, prospero e faça fita. Demorou, atrasa o plano, é parasita. Tô embalado, ladeira abaixo, perseguição já saco. Eu escorrego, a vida me faz veiaco. Saí da porcaria, maldade tá aí, 24 horas por dia. Aprendi a lição que a escola não ensina. Bondade, de mente aberta, positividade de sobra. Junto com conhecimento vai abrir várias portas. Aí eu tô maluco, mas eu não fumei, não cheirei, não tomei. Sem pensar em fracasso, cansado desse ministério. Branco no céu, preto no inferno. Revolução de ponta a ponta em todas as classes. Tem que ser profi, chega, cola, cresce pra deferir. E tem que ser filho da luta, muda a estrutura. Acredita no caos, possível cura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura. Caos, levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura. Caos, possível cura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura. Caos, levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura. Caos, possível cura.